Esse é Diogo Dourado. Alô, meu parceiro Gó. Tamo junto. Eu já tinha tomado duas grades de cerveja quando o guarda me parou na blitz da lei seca. Mandou encostar que eu descesse do carro. Bafômetro acusou que eu tinha consumido álcool. Foi quando ele falou: seu veículo tá preso, coisa feia, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aí bateu o desespero, vem. O guardinha da Blitz vai liberar eu. Sei que tô errado, mas quem nunca bebeu e saiu, encheu a cara por alguém que já perdeu. Mas pensando bem, o senhor tem razão. Eu lembrei que ela tem a habilitação. Um pretexto pra eu ligar. Obrigado por me parar. Hey! Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz. Arro! Conexão Estúdio! Ao vivo! Eu já tinha tomado duas grades de cerveja quando o guarda me parou na blitz da lei seca. Mandou encostar que eu descesse do carro. Bafômetro acusou que eu tinha consumido álcool. Foi quando ele falou: seu veículo tá preso, coisa feia, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aí, vem comigo, vai, joga, vai. Guardinha da Blitz vai liberar eu. Eu sei que tô errado, mas quem nunca bebeu e saiu, encheu a cara por alguém que já perdeu. Mas pensando bem, o senhor tem razão, véi. Lembrei que ela tem a habilitação. Um pretexto pra eu ligar. Obrigado por me parar. O guardinha da Blitz vai liberar eu. Eu sei que tô errado, mas quem nunca bebeu e saiu, encheu a cara por alguém que já perdeu. Mas pensando bem, o senhor tem razão. Lembrei que ela tem a